Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no capítulo 17, segundo Reis, capítulo 17. Repito, segundo livro de Reis, no capítulo 17, um capítulo importantíssimo. Nós chegamos a mencionar uma vez onde houve um aviso de que o reino do norte ia cair, ia ser exilado, e agora vamos dar continuidade quando esse exílio se consolida. Então, o grande ponto do capítulo 17 é a consolidação do exílio do Reino do Norte. Lembre que, em termos de população, o Reino do Norte tinha mais da metade do que o Reino do Sul em número de tribos, 9,5 tribos do Reino do Norte. E 2,5 tribos do Reino do Sul, e também geograficamente. Então, a maior parte do Estado de Israel cai agora e só está voltando efetivamente no século XX. Então, vamos tomar muito cuidado em observar o que aconteceu para que não aconteça conosco. Começo pela devocional de abertura enviada pelo pastor Paulo, o chamado que exige entrega total. O encontro de Jesus com o jovem rico em Marcos, capítulo 10, 17 a 22, é um espelho para a nossa alma. Esse jovem, sincero em seu anseio pela vida eterna, buscou em Cristo a chave para a eternidade. Ele se orgulhava daquilo que estava fazendo, mas precisava, sem dúvida nenhuma, de um encontro real, mais profundo com Deus. Exigia a entrega total. E é disso que nós estamos falando no capítulo 17. Precisava, o jovem rico, precisava de uma entrega total ao Senhor. Resumindo aqui, não estou lendo o texto inteiro, mas só resumindo: entrega total. Exige entrega total. Eu só estou resumindo porque o capítulo é longo, então nós precisamos de mais tempo para que a devocional não ultrapasse um limite em que as pessoas estão acostumadas a ouvir a palavra. Diz assim no capítulo 17: o último rei de Israel, Oséias, no 12º ano de Acás, rei de Judá, Roxea ben Elá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele praticou o que Yahvé Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Então, ele praticou o que Deus reprova, mas não totalmente. Versículo 3: a queda de Samaria e o cativeiro. Salmanessé, rei da Síria, atacou por isso Oséias. Sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Síria descobriu que Oséias o traía. E isso trouxe consequências, né? Só falando para você. Descobriu que o Oséias o traía, é que esse havia mandado mensageiros a Sô, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então este o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No nono ano de Oséias, rei da Assíria, tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Olha aí, ó. Tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Alá e junto a Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Deixo para você a tarefa de olhar os mapas da antiguidade para você saber onde estão essas cidades. A partir do versículo 7, o castigo de Israel com o exílio, isso que nos interessa mais. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, e porque haviam adorado outros deuses. Queridos, aqui começa o próprio epitáfio do Reino do Norte. Aqui começa o exílio, o final do Reino do Norte, exatamente. Também chamado Reino de Israel. O Reino do Norte era chamado de Reino de Israel. Israel rejeitara por diversas vezes e de muitas maneiras todas as ações misericordiosas de acordo e conscientização implementadas pelo Senhor. Os versículos 17, de 7 a 23, constituem-se na passagem-chave dos livros dos reis. Israel, desde há muito tempo, se recusara a dar atenção às advertências explícitas dos profetas de Deus a respeito do juízo que se aproximava, e ainda deixara de cumprir suas obrigações segundo a aliança estabelecida. O resultado foi o inevitável derramamento do juízo, da maldição constante na aliança, exatamente como Moisés a definira diante da congregação dos israelitas antes de entrarem em Canaã. Há um texto paralelo que você pode ler, Deuteronômio 28, versículos 49 a 68, e Deuteronômio 32, versículos 1 a 47. Muito bem, esse texto já fala do final do reino de Israel ou reino do norte. E seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto, contra Yahvé, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, e cometeram ações más, provocando sobremodo a ira de Yahvé. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé expressamente lhes houvesse dito: vós não procedereis desse modo. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas e videntes, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá. Lembrando você, Torá é a lei, que ordenei a vossos antepassados e que vos enviei por meio da vida e do ministério dos meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvidos, ao contrário, agiram com a mesma sórdida teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor, seu Deus. Desprezaram os seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais e suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao redor, apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas. Rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, e edificaram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Acerá, uma deusa cananita. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. O que é passar pelo fogo, você pergunta? É dar um momento de aquecimento aos filhos? É passar as crianças próximos de uma fogueira? Não! Era jogar os filhos na fogueira. É jogar os filhos, é matar os filhos jogando na fogueira. Isso era parte do culto ao deus Moloque e ao deus Baal. Imaginem só o povo de Israel fazendo isso semelhantemente a outros povos. Versículo 18. Então Yahvé irritou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Também esclarecendo para vocês, na verdade não foi só a tribo de Judá. Quando fala Judá aqui, é por causa do reino do sul. Ele preservou Judá, a tribo de Judá, preservou a tribo de Benjamim e preservou metade da tribo de Manassê, em hebraico, ou Manassés, como nós conhecemos. Nem mesmo Judá, então agora você já sabe, duas tribos e meia, havia perseverado os mandamentos de Yahvé, seu Deus, mas seguindo os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Também adoravam, mas pela metade, mais ou menos, mornos. Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Ele, com efeito, havia separado Israel da separado Israel da casa de Davi, Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé e os induziu a cometer grande pecado. Assim, os israelitas, à semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles, até que Yahvé, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Assíria, onde está até o dia de hoje. Vamos dar uma atenção especial ao versículo 22 e ao versículo 23. O texto diz assim: praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles. Olha só o povo de Israel, irmão. Até que Yahvé, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio dos seus servos, os profetas. Agora atenção. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra. Terra na Bíblia, em geral, significa coração. Sendo assim, Israel foi banido do coração de Deus para a Síria. Embora Deus tenha mantido a aliança, por isso nós mesmos estamos aqui, mas naquele momento Deus olhou e tirou do coração o povo de Israel por um instante, para que eles fossem para o exílio, para a Síria, onde estavam até o final do livro de Reis, né? Onde estão até hoje. Diz o texto, até hoje, até o final do livro de Reis. A origem dos samaritanos, e agora você vai entender por que o problema dos judeus com os samaritanos. Os judeus consideravam, com razão, que os samaritanos estavam, na verdade, misturados com os assírios e misturados com outros povos. Por isso, na época de Jesus, os discípulos de Jesus tinham resistência aos samaritanos. Eles eram considerados o misturados, ou seja, meio israelita, meio pagão. Então, daqui veio esse problema. 700 anos antes de Jesus, 800 anos antes. Vamos ver a origem dos samaritanos, versículo 24. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Avá, Amate e Serfaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam Yahvé. Este mandou contra eles leões que estraçalharam vários deles. Irmãos e irmãs, tomemos cuidado, porque é da própria ordem do Senhor que surgem leões na nossa vida. Você está entendendo aqui, não é o leão da tribo de Judá, mas são leões que vêm para devorar, para estraçalhar aqueles que praticam a idolatria. Também lembrando que idolatria não é só imagem de escultura, mas idolatria é tudo aquilo ou toda a pessoa que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Nós devemos amar os familiares, amar a esposa, o esposo, os filhos, amar o próximo, amar as pessoas, mas nenhuma Em nenhum desses casos, nenhuma pessoa pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Versículo 26. Então clamaram ao rei da Síria: agentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Cuidado com os leões que Deus mesmo manda, hein? Por isso, muita gente que foi cristã hoje está estraçalhada. Muita gente. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxeram, melhor, que ele volte e lá habite. E lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados em Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo, segundo sua cultura, nas cidades em que habitou. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote-Benote. Os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal. Os de Amate, a Azimá. Os aveus levantaram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque, ou Meleque, e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles temiam a Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Então vocês viram? Eles vieram, se misturaram ao povo de Israel, mas continuavam a adorar esses deuses. E quando eu falo Anameleque, esse deus Adrameleque, Anameleque, sacrifício Adrameleque e Anameleque, nós estamos falando também do deus Moloque. O deus Moloque, que era o Deus de sacrifício de crianças. Então eles temiam a Yahvé, mas também temiam outros deuses. Irmãos, assim não é possível. Ou nós servimos inteiramente ao Senhor, ou o Senhor não vai se agradar e vai mandar leões para estraçalhar a vida daqueles que assim o fazem. E os cristãos estão brincando com isso. E estão brincando próximos da volta do Senhor. Não é possível servir a Deus e servir a outros deuses, a ter a Deus como o nome do Senhor e adorar a coisas ou pessoas em primeiro lugar nas suas vidas. É preciso tomar uma decisão. Deus tem que ser o primeiro. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, versículo 33, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre os quais haviam sido levados cativos. Essa foi a sequência do que aconteceu no Reino do Norte. Um povo misturado, que adorava em tese ao Senhor, mas a outros deuses também. Por isso, parar para falar com a mulher samaritana, como Jesus, era para os discípulos uma coisa inexplicável. Como falar com essa mulher que tinha cinco maridos, estava no sexto marido, e pensando que os samaritanos são idólatras, como Jesus parou para fazer isso? Só que o Senhor está pronto a resgatar, para você entender, ele está pronto para resgatar qualquer um que coloque imagens de escultura ou coloque alguém, uma pessoa, em primeiro lugar na sua vida. Deus está desejoso de fazer uma transformação na vida das pessoas, mas essa transformação só ocorre quando nós adoramos a Jesus como Senhor e Salvador e o colocamos efetivamente em primeiro lugar nas nossas vidas. Versículo 34. Até os dias atuais, esses povos praticavam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé, tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com sua Torá, a lei, e aos mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Yahvé, o Senhor, havia firmado uma aliança, e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhe prestareis culto, nem lhe ofereceis devoção e sacrifícios, mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou da terra do Egito com grande poder e com braço forte. A ele adorareis e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos e às normas, a Torá, ou seja, a lei, e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo em obedecer a esses todos os dias de vossas vidas, e não temereis, nem seguireis outros deuses, e não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e ele vos livrará do poder de vossos inimigos. Há uma promessa aqui: se nós andarmos segundo os estatutos, as normas, a lei, os mandamentos que o Senhor escreveu para nós, o Senhor vai nos livrar do poder dos inimigos. Agora, se nós não andamos segundo os estatutos do Senhor, então não adianta ficar pedindo, porque o Senhor não tem aliança com quem desobedece às suas prescrições. Versículo 40. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra. Isso é para nós hoje, irmão. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra. Ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem assim até o dia de hoje, exatamente como fizeram seus pais. Percebam, mais uma vez, o texto reforça: ah, eles temem ao Senhor, mas são idólatras. Irmãos e irmãs, eu encerro essa devocional dizendo: não é possível servir a dois senhores. Talvez essa seja a grande palavra do livro de 1 e 2 Reis. Não dá para dizer: eu temo ao Senhor e sirvo outros deuses. Não dá para dizer: eu temo ao Senhor, mas idolatro a outra pessoa e a coloco em primeiro lugar. Eu idolatro coisas da vida, coisas, a casa, o trabalho, o estudo, as finanças. Eu idolatro coisas da minha vida, até o lazer, o futebol, a prática esportiva. Eu idolatro, eu coloco isso em primeiro lugar na minha vida. Eu temo ao Senhor, mas eu coloco isso aqui em primeiro lugar na minha vida. Deus não aceita isso. É claro que o trabalho vai tomar mais tempo de nós. É claro que o estudo vai tomar mais tempo. E o Senhor não é tolo. Ele é o Santo dos Santos. Ele sabe que há coisas na nossa vida, se somarmos família, estudo, trabalho e entretenimento, é claro que isso vai tomar mais tempo. Mas o Senhor não se preocupa com isso. O que ele se preocupa é que nós transformemos essas coisas. O Senhor se desagrada quando nós transformamos qualquer uma dessas coisas, membros da família, estudo, trabalho, lazer, quando nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida. Se nós colocarmos isso em primeiro lugar, aí nós estamos idolatrando. E se nós estivermos idolatrando, não adianta dizer eu sou cristão dessa igreja ou daquela igreja. Não adianta. É preciso ter o reino de Deus como prioridade. O reino e a sua justiça. Tudo que diz respeito ao reino e à sua vontade. Tudo que diz respeito às ordenanças do Senhor e à sua vontade. E as ordenanças do Senhor e a prática daquilo que ele estabeleceu, você pode cumprir na família, no estudo, com seus colegas, no trabalho, com seus amigos de trabalho e no lazer, com seus companheiros ou companheiras de lazer. Não há problema em nada disso. Senão seríamos fariseus. Não há problema. O Senhor não quer que a gente deixe de estudar, trabalhar, se divertir, assistir uma partida de futebol ou sair para passear. O Senhor não se desagrada disso. Ou amar os nossos familiares. O que ele se desagrada é quando nós colocamos qualquer uma dessas coisas em primeiro lugar nas nossas vidas. Que Deus os abençoe e que nós não caiamos como o Reino do Norte. O Reino do Norte caiu e, infelizmente, não teve volta para casa. Só voltam para casa 2.800 anos aproximadamente depois dessa queda. 2.700 e pouco. Que coisa terrível, né? Só que no nosso caso, não vai ter essa possibilidade. Porque esse juízo, o nome disso é o juízo do Senhor. Mandar soltar leões para estraçalhar é juízo. É o juízo do Senhor. O Senhor é o juiz e ele dá a sentença. No nosso caso, não vai haver a possibilidade de voltar para casa. Porque no juízo final, quem crer será salvo. Preste atenção, no juízo final, quem crer e colocar Deus em primeiro lugar será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, as pessoas que não creem estão em estado de condenação. Se Jesus voltar hoje, serão condenados ao sofrimento e à morte eterna. Primeiro o sofrimento, depois a morte eterna. Não tem volta para casa. Não vai voltar mais. Então, que essa lição, com a queda do Reino do Norte, venha falar poderosamente ao nosso coração. Eu quero deixar um abraço especial à minha irmã de Nazaré Paulista, com quem temos assim um relacionamento, pastora Margarete e eu, muito, muito querido, aos irmãos de Nazaré Paulista, onde pastoreamos, a Vilma e a todos os irmãos. E deixo um abraço à família Freitas, Almeida Freitas, lá de São José dos Campos. Que Deus os abençoe, os guarde. Saudade de vocês. E peço que vocês transmitam um abraço ao pastor. Dificilmente o conhecerei, só se for à vontade do Senhor, porque estamos aí a 800, 900 quilômetros de distância. Mas um abraço ao pastor, um abraço aos irmãos que conosco conviveram há quase 30 anos atrás. Mais de 20 anos já. E um abraço àqueles que não conhecemos, mas que hoje são dessa igreja e que eles ouçam essa palavra, leiam essa palavra e tomem uma decisão de servir ao Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Que Deus os abençoe a todos. E um abraço a esses irmãos, Vilma em Nazaré e toda a igreja, Freitas, Marileia, família e toda a igreja em São José dos Campos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém.